Torre. Oxené 6225, bom dia. 312 da Oxené, copia? Copia. 312, Recife 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5121, controle 119.8. Oxené 6312, autorizado para Salvador, nível 350. Através da Aeroporto 58, da colagem da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5-1-2-1, transforma 119-8. Só o destino, Oxené 6312, você já se encontra em Salvador, o destino é Recife, ok? Destino é Recife. Correto, Oxené 6312, portão 10, já é o pronto, pushback, só na meta. Tá parado. Meu, Sierra, Romeu, Juliette, controle. Cara da 1-0, pronto. 225, pista livre, linha decola 030, graças a Deus. A linha decola, pista 1-0, Oxené 6225. Aeronave Charlie, Romeu Juliette. Ok, nós temos duas aeronaves aqui com uma matrícula parecida. Então sua aeronave é Charlie Romeu Juliette, com o código 5050, confere? Ok, sim. Rota limitante, reporte para ingresso. Lamento 1-9-2-3-9-4. 5 decolados 4-8, controle 1-1-9-8, em ótimo voo e bom domingo. 1-9-8, o Oxené 6225, muito obrigado. Reporte, além de pronto, Eco Delta. Controle, bom dia, Oxené 6225. 6225, contato radar vigilante. Vigilante, 6225. Salvador, controle, muito bom dia, Oxené 6311, cruzando 196, descendo a 160 por de Alagoinha. É autorizado até o 110. Oxené 6311, chegada a Bonfi. Está autorizado até o 110 em função de tráfego. 12 horas, 15 milhas, no rumo oeste, mantendo uma centena antissênica. 4. Quer que reduza ou acelere, descendo ao nível 1-1-0, Oxené 6311. Não vai, o tráfego não vai aproximar para Salvador, não. Está com rumo oeste. vai efetuar o cruzamento com a aeronave. Quando tiver separação lateral, vamos continuar na sua descida. Então confirma, né? Para descer até o Uno, 1-0 e a velocidade normal? Velocidade conforme a sua navegação prevista. Sim, descendo a 1-0, mantém 15, oceano 63, 1-9. Recolo da 1-0 com curva à direita na subida da El, após Leda, e após Leda direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, aciona 5-1-2-2 e o controle 1-1-9.8. Chegou no 605, está autorizado Salvador Galeão, nível 360, via Pedro Zulu, 1-0. Após SMAP, Eco, Serra, Mike Alfa, Papá. Decolada 10, curva direita, Dael direto Leda, Leda direto Bridge. 5-1-2-2 no transponder, 19-8 é o controle. Após SMAP, conforme rota, ok? Lúvito, Barbacena, após conforme. Afirmativo, obrigado. Correto no portão 5, chame pronto, agora 605. Reportarão, 605. 923 já foi solicitado aqui, o operador de Finger junto ao fiscal de pátio. Obrigado, tá chegando aqui, muito obrigado. Salvador, bom dia, tá 3304, 360 Brasília, 03 Juliette, pronto, cópia. Bom dia, tá 3304, copia o 380? Copia. 3304, Brasília, nível autorizado 380, via Upper Zulu, 17, decolada 10, com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5123, controle 119.8. 380 Brasília, 10 direita, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, DCT Elefa, 5123.98, Upper Zulu, 17, 3304. Portão 3, chame pronto, tá 3304. Reportará pronto, 03, tá 3304. Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantém o meu pé de aporte no farol da barra. Não, não, meu pé, autoriza para direta. Direto, Manati, reporte, reporte 20 milhas. Uno, meu pé, direto, Manati, reporte, na 21 milha, Delta. Chanel 6311, autorizado descida até 2.000 pés, 1014 reporte no localizador, tráfego superado à direita. Gente, autorizado 2.000 pés, é, o ajuste 1014, reportará estabilizado na final da 10 em Salvador, 1-1, solicita a dona. Mantém a estar, desce para 2.000 pés, 1014, 6311. Papá, Romeu, Charlie, Romeu e Juliette, autorizada a ascensão ao 120. Quem me chamou pushback? Tá 3304, pushback, acionamento 103. Mais 30 segundos assim que o Boeing 737 liberar a retaguarda em coordenação, após o mesmo tá livre no 3, chame táxi, tá 3304. Sim, Matinho, após o tráfego tá livre, tá 3304. Para o táxi do 1923 com 159 a bordo, 03 45 do nome, alterna Galeão. Direito. 30, Indy Alpha, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 1014, bom voo e bom dia, boa 923. Indy Alpha, ponto espera 118, 923, bom dia. Bom dia, voo 923, quanto espera? 923, a linha decola, 030 graus, 5 nós. A linha decola, 590, 923. Chané 6225, chame Recife em 12685. 2685, Chané 622. Salvador, o voo 1605, para pushback acionamento na posição 5. Aí, voo 1605 no portão 5, chame táxi. Reportar a táxi, voo 1605. São 3304, táxi 1054, 420, Campinas. Direita Indy Alpha, ponte espera torre 118, 95, altímetro 1014, bom voo e bom dia, tá 3304. Indy Alpha, 1014, 1895, ponte espera, tá 3304, bom dia. Número 23, Dael, Leda. Positivo. 304, bom dia, ponte de espera da 1-0, pronto. Linda cola 304, 040 graus com 4 nós. Linda cola, são 3304. Aí que é acudeta na escuta, mensagem de pouso. Viu, Mike, com Delta? A frequência está livre e estou na guarda da mensagem de pouso. Solo, Salvador, Oceania 6312, portão 10, para o deck de treinamento. 6312, está livre, chame o táxi. Livre, chame o táxi, 6312. Quatro, decolado 02, controle 1998, bom voo. 1998, 3302. Usando no localizador da 10, Oceania 6311. 6311, 1898. 1898, 95, Oceania 6311. Salvador, bom dia, 3304. 304, contato radar, atenção, vigilância, Arbor. Vigilância, Arbor, da 3304. Salvador, o voo 1605 está pronto para o táxi, 173 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia para o treinamento Campinas. Control B173. Afirmo. Segunda direita, via Indy Alpha, ponte de esperança, torre 118, 95, altímetro 1014, bom voo e bom dia, Gourmet 05. Índia Alfa 1895, 1014, menor ajuste, obrigado, bom domingo a todos aí. Bom momento. Daral, Chané 6311, está autorizado em INDS da 10, 6311. Salvador, muito bom dia, 35221. Ciente da informação de Juliette para a vitória da conquista. Pronto para a conta. E 5221, chamou a vitória da conquista? Chamei. Chamei para a cópia da vitória da conquista, sentido a Juliette. É o 5221. 5221, autorizado para a conquista, 200, nível direto, decolada 10 com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, vitória da conquista, aciona 5127, controle 119, decimal 8. Autorizado, vitória da conquista no nível 200, subida é a Arbor pela cabeceira 10, após a decolagem curva à direita e após direto, vitória da conquista. Onde fica nas pontas 5127, controle de saída em 119, decimal 8, 5221. Bate o 3, chame pronto, 5221, não? 3, chama pronto, 5221, graças. Alô, chame a 6312 para o táxi com 141 no abordo, alternando Natal, 3 horas e 30 minutos de autonomia. Bate o principal, Índia e Alfa, ponte espera torre 118, decimal 95, altímetro 1014, então bom voo e bom dia, chame a 6312. 0014, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 10295, Xeremia 312. Gol 1923 Recife em 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5 Recife. Até logo. Papá Romeu, Charlie, Romeu, Juliette, chame Recife em 1-2-8-8. Charlie, Romeu, Juliette, chama em 1-2-8-8. Charlie, Romeu, Juliette. Você tá pronto, cobre? 363 de Guarulhos, o nível 340 está autorizado. Aerovia Pesolo 1-0 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após intercepta Upper Zulu no 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme. Decola da 10 com curva à direita na subida da El. Após Leda, após direto Bridge. Aciona 5125, controle 119, decimal 8. 5 livre decolagem, vento 020 graus, 62, né? Livre decolagem, 1605. Salvador 63, 11 da Oceanel, Bruna, sua escuta. Oceanel 63, 11, táxi livre Alfa e Juliette, portão 08. Livre táxi. Vai, via Alfa Juliette 0863, o nono. Da 363, prepara da Eula e da Bridge aguardando o copo. Solo, bom dia, da 3859, informação Juliette, autorização Curitiba 360. Número 2, aguarde, da 3859, prepare a Arbor Elefa. Arbor Elefa, aguarde, da 3859. Torre Salvador, muito bom dia, hoje é na 6312, pronto, ponto de espera da 1-0. Ali mantém, 6312. Ali mantém, hoje é na 6312. Salvador, Charlie, Romeu, Juliette. 05, decolada 08, controle 1998, bom. 19-8, obrigado, até um bom domingo. Está mantendo o nível 120, passou através. Está no momento o limite acertado 40 dias. Positivo, chamou o centro. Meu Juliette, controle? Na escuta, o centro mandou retornar para a frequência 39.8. Tá ok, mantém então. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1605, tá passando 2000 na Dael. 1605, contato radar. Sobe, mantém o nível de voo 360, o serviço de vigilância. Sim, subindo 360, gol 1605. Cruzou 150, 3304. 3304. Oscar Mike Tango em condições visuais. Reporte passando fora da barra. Ô, oh, correção forte. Praia do Forte. Ave pronto, pushback acionamento no 06. Só solicitar a remoção do finger aqui. Número 2, aguardando, tá 349. Sente. 363, copy. 363, Guarulhos, 3, 340, está autorizado via Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5125, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 3, 40, Napa, Zulu, 10 até 3, após Napa, Zulu, 16 até Belo Horizonte, após UBC, 30, após direto Guarulhos. Nossa saída é da El, transição Eta, subida 10, primeira curva à direita, transponder 5125, controle 198, 3663. Após Trive, é conforme rota do plano de voo. É, provavelmente será posto de caldo, que eu tenho a 363. O portão 2 chame pronto, 363. Já 359, cópia. Pronto, cópia, tá 3859. 359, Curitiba, nível 360, está autorizado. Aerovia Zulu 21 até Sorocaba. Sierra Charlie Bravo, após direto Orana, após Orana, conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5126, controle 119.8. Ok, tá. 3859, aprovado Curitiba, nível 360, pelo Zulu 21, Sorocaba, direto Orana, após rota conforme, decola da 10, curva direita na Arbor, direto Elefa, 5126, transponder, controle, 198, pronto, pushback acionamento no 06. Confirme o transponder. 5126. A livre no 62, chame táxi, 3859. Usado, tá, 3859. Oscar Mike Tango, coordenação 2345, reporte 20 milhas. Zero milhas. Uno 605, chame Recife em 13325. 3325, obrigado, bom domingo. Comente. Janer 6312, chame Recife em 12685. Janer 6311, chame Recife em 12685. Ponto 6312, senhor, 12615. 12685, 6312. 2085, Oxenai 6312. Autonomia de 4 horas e 55, alternativa Palegre. Serve a pátio Índia e Alfa, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro 104, tem um bom voo e bom dia. Ok, pátio Índia Alfa, ponto espera 10, 1895, com 1014, bom dia, até 3859. Oscar Mike Tango, 2-0 de Salvador. Oscar Mike Tango, mantenha 1.014, reporte visual com a rotatória, segue corredor Interlagos. Ok, mantém a mensagem em condições visuais, reportará sobre visual com a rotatória via corredor Interlagos. Oscar Mike Tango. Bom dia, até 3859, pronto no ponto espera pista 10. Além decola, 10, 040 graus, 79. Sente, decolagem, pista 10, até 3859. 19 decolada 21, no controle 198, bom voo. 198, obrigado. Controle ao 3859, bom dia, cruzando 1500 pés, não se escuta. Contato radar na decolagem, atenção, vigilância, 3859. Pode voar, Elefa, está presente? Salve Salvador, o trip 5221 para o puxa acionamento, pátio 3, posição 3. Valeu, trip 5221, chame táxi. Chamará para o táxi 5221. Salvador, Papai Romeu, Romeu Sabré. Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo, para você. Decolou de Serra de Acoíndia, vai com proa de Serra, vai para Cidade de Lima, ou São Paulo, vai manter a 500 pés, com a voz, o código alocado é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Veracruz, confirmando? Gente, o pouso será em Cairu? Cairu, senhor. Sobre o VTGL em Veracruz. Gente, está autorizado. Voo local Salvador, Salvador. Sobre voo em Veracruz. Mil pés, zona 7, curva direita. Subida corredor axé. Aciona 01, 16. Controle 1, 19, decimal 8. A torre opera em 1, no 8, decimal 9, 5. Whisky 02 no Pat 4, chama a torre 118.95, o altímetro no 0 no 4, bom voo. Nova Mac Mike, sobrevoo em Veracruz. Que chamou? Vou no meu pés da 17 com curva direita, subida corredor axé, aciona transponder 0156, controle 119, decimal 8, a torre opere 18, decimal 95, 96, Mike. Bordo Pat 4, chama a torre 18.95, acionamento táxi decolagem, altímetro no 0 no 4, bom voo e bom dia, 9 Mac Mike. Acionamento 3, o 9? 3, o 9, bom dia, informação Juliette, Guarulhos, só um minuto, cópia vai para da Eula e da Bridge. Obrigado. 259, está voando para o 250, a fim de evitar a formação em torno de 50 milhas. Tem que mais que direcionar para esse quadro central. Três spot principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro no 0 no 4, bom voo e bom dia, trip 5221. E a pátio Índia e Alfa chamará no ponto de espera da 10, torre em 118, decimal 95. Grato, bom dia, até daqui a pouco. Ciente Lima Papa Mike, observe helicóptero a 1.000 pés próximo à rotatória, em aproximação também para Salvador. Forme visual com o mesmo. Gostará quando visual com o mesmo, Lima Papa Mike. Oscar Pitango, controle. Escuta, prossiga. Está visual com o aeroporto e com a rotatória? Visual com o aeroporto e visual com a rotatória. Chame torre 1895. 2-3-8-9-5, Oscar Mike Tango. 2 Salvador, Papa João, Oscar Mike Tango. Bom? Papa Romeo, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango na escuta, prossiga. Cadeira Caju para Salvador, momento rotatório para pouso na pista 97. Se estiver presente, pode acertar final 97, porta 3 milhas fora. Ok, para final da 97, porta 3 milhas fora, Oscar Mike Tango. Ele está informando que é helicóptero, ok? Tem um helicóptero aí, próximo rotatório, aqui dos pés. Ciente dele. Salvador, papá, papá, Lima, papá, Mike. Papá, Mike, sim, tô com tráfego agora, tá acertando o final da 17, tá visual, tá em torno de 1000 pés. Tô visual com o mesmo, vai prosseguir pro pátio 3, senhor, se possível. Tá ok, então mantém esse paralelo ao eixo da 17, sem interferir, o tráfego vai interceptar o final da 17 para aproximar. Mantém esse paralelo ao mesmo, reporte mais próximo do través norte da torre. Estará no norte da torre, Lima, papá, Mike, visual com aeronave. Salvador, Yankee Mike, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera. Reporte no ponto de espera, 3-1-1. Então, 8, chame pronto, o Xenon 63, 1-1. 3-1-1. 3-1-63, portão 2, está livre, chame táxi. Chamará para o táxi, o Lima Papa Mike, qual a procedência? Terra Índia é com Índia, senhor. 90 é com Índia? Terra Índia é com Índia, LC. Copiado. Torre Salvador, 35282, número pode esperar pronto para a cabeceira, 1-0. A linha decola, 070 graus com 2 nós. Autorizado alinhar e decolar para o 35221 da cabeceira, 1-0. Uma Papa Mike está no norte da torre. E 3 milhas afastado. Tira do avistado, eu continuo na mesma, informo o tráfego da tribo da colagem da pista 1-0 e aguarde para cruzar o campo até o pátio 3, Papa Mike. Mantenha-se afastado do eixo da 1-7, ok? O tráfego está interceptando. Está visual com o mesmo, está afastado do eixo e visual com o trip. O Papa Romeu Oscar Mike Tango, pôs autorizado 1-7, 070 graus com os nós, está avistado. No helicóptero, confere. Afirmativo, estamos cientes, vamos para o pátio 4. Final, trem embaixo chegado. Sim, tem condição de aproximar direto do pátio 4? Afirmo. Ok, eu estou com dois traços na saída do pátio 4, ok, no ponto de espera. Se tiver condições, está autorizado a prosseguir a parte de gramada direto ao pátio 4, aí sem interferir com os tráfegos. Ok, vamos prosseguir direto para o pátio 4, está livrando aí a final da o eixo da 1-7. Quando o Lima Papa Mike vai feitar um 360 devido à aeronave no 1-0. Tem condições de manter separação para o cruzamento? O tráfego já se rolar, o senhor pode cruzar via cabeceira 1-0. Afirmativo, senhor, que for melhor. Pronto, pode prosseguir via 1-0, depois prosseguir via Alfa e prosseguindo até o pátio 3. O Lima Papa Mike ainda me escuta. Ah, Lima Papa Mike. Uma Papa Mike ingressando no 1-0. Gente, pode prosseguir agora direto para o 3 sem sobrevoo a aeronave da TAM. Pode prosseguir. Frequência livre, estacionar pátio 3, Papa Mike, reporte solo controlado, vento 060 graus com 9 nós. Papa Mike reportará no controlado. Oscar Mike Tango, está informando vento 060 graus com 9 nós, reporte solo controlado. Gente, frequência livre, estacionar, grato, bom dia. 35221, decolando aos 30, controle 1998, bom voo. Controle 1-1928, 35221, obrigado. Confirmando, 119.8. 119.8. Obrigado, bom dia. Vou repetir novamente, eu acho que Maitano. 3663 com 145 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 56 minutos. 221, contato radar, atenção, vigilância. A sua escuta, 5221. Direita, Indy Alpha, considerando torre 118.95, altímetro 1014, bom voo. 1014, direita, Índia e Alpha, no ponto de espera 1895, San 363, bom trabalho. Salvador 6332. 6332, desça e mantenha nível de voo 090, chegada Mari. 090 na Mari. É possível por onde, tá? Muito bom dia com a Juliette. Posição 9 para a Copa São Paulo. Obrigado. Gente, 3-3-3. O meu Oscar Bravo, autocoordenação 12345. Informe chamado para pouso. Oscar Bravo, controle. Oi, Salvador, muito bom dia, da 3663, quando espera da 10, pronto. Pista livre, autorizado, Rainha decolar, 070 graus, vamos nós. É autorizado, Rainha decolar, da 3663. Vem aqui, Mike, livre decolagem, pista 17070 graus, continua. Tem autorização para ataque do pátio 3 aqui, para outra ponta. Leve táxi, atento apenas a TR da Trip que se encontra aí no pátio 3, pode prosseguir. O Lima Papa Mike. Obrigado. Movimento 2, identifique, desça e mantenha nível de voo 100, chegada Mari. O 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5140, controle 119.8. Autorizado São Paulo, nível 360. A rota conforme o plano Bridge, Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pirassununga. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bridge. Transponda 5140, controle 119.8, tá? 3733. São 9, chame o próximo, 3733. Camarada, 3733. Salvador, muito bom dia, Papa Tango November, Yankee Mike decolado da 17. November, Yankee Mike, 1.000 pés, reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, November, Yankee Mike. Bravo, fui no início, fica atento ao tráfego decolou à frente, mandei separação com o mesmo, via corredor axé, vento 070 graus 99, livre decolagem. Atenção, vigilância. Ok, atenção, vigilância 363. Controle autoriza, apontar 3663, Juaz, proa de bridge. Mantém o perfil, TAM 3663. Yes, 3663. Isso que decolado agora às 3h30, Salvador, controle 119.8, peço desculpa aí pelo tráfego de helicóptero aí que passou um pouco perto, ok? Copiou o Bravo Whisky? Isso, ingressar no autorizado ingressar a cheia, controle 119.8, Bravo Whisky. TGL em Valência, o nome meu país, dão no 7, curva direita, subida corredor Axé, aciona transponder 01171, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Descer para 2000 pés, 1014, 6338. Afirma. 6338. Gol no 982, desça e mantenha 3000 pés, ajuste do altímetro no 094. Controle Salvador, muito bom dia. Tá passando Bravo Kilo Whisky, decolado da 17, ingressando na chana, se escuta. Bravo Kilo Whisky, reporte fora da barra. Reporta fora da barra, Bravo Kilo Whisky. Mike Quebec, Cairo, mil pés, da 17, direita, corredor Axé, após caixa pregos, aciona padrão 0161, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, Quebec. Do táxi, reporte para ingresso 17, também Bravo. Acorda no pátio 4, Quebec. 18895, para acionamento táxi Ecolage, o altímetro no 014, tem um bom voo, Quebec. Quebec, liga seu nome, chama táxi. Gente, com o número 2, seguindo o Charlie 150, reporta o ponto de espera da 17, Quebec. Instante 663. A possibilidade de voar a Brinde está presente? Mantendo o perfil, tá sem meme 3. Ok, mantendo. Em Salvador. Alfa Juliette Serra, mantenha os corredores, reporte de Veracruz. Paulo Salvador, 3733, para o táxi, POB 107, autonomia de 4 horas e 10, alternativa Galeão. Três parte principal, após Índia e Alfa, ponte pela torre 118, decimal 95, altímetro no 014, bom voo e bom dia. Despacho Índia e Alfa, ponte pela torre 1895, altímetro no 014, 3733, bom trabalho, até a próxima. Bom, já interceptou o lock, está interceptando o flight 6332. 6332, chame a torre 1895. 1895, boa, até logo. Bom dia, 6332, fui LS. É 332, é, o estado tipo autorizado 190, vento 070 graus, 99, check 3. 0907, autorizado pouso, ainda estende baixo trem. Sim, reporte que eu tenho baixo travado. Reportará. Engenheiro 1288. Recife, 13325, caso negativo 1288, bom dia, 35221. Chame na primária 1288. Camará na primária então, 1288, grato, bom dia. Gente, mantenha a minha escuta até 20 milhas, ao passar 20 milhas, autocoordenação 2345, Nova Manhã que vai. Dando um pouquinho mais novamente, 070 graus com 9 nós. 6332. Autorizado ingresso no 97, reporte aliado de pronto, cabeceira. Salvador, bom dia, está 333, ponto de carro, 1.0, mantendo e visual, caronave na final. Após o tráfego, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém, está 3733. Estou precisando, no meu pé, estendido oeste.